De propaganda para justificar a existência dos habitantes do mundo invisível. Sendo tudo isto feito, cada qual dentro do seu apropriado local. Tudo isto foi muito bom para a lapidação de seus adeptos, a lapidação do povo, para que fosse conhecida e reconhecida a existência dos habitantes do espaço. E daí, surgindo os bons e os maus, criando assim, a direita e a esquerda, e tudo isto foi tão lindo e tão bom, para a lapidação do povo. E todos esses meios, a intenção era uma só, lapidar todos para a salvação de todos. E por isso aí está a verdadeira cultura deles, a cultura racional, que é a cultura para o povo, para a salvação do povo, que é a volta de todos para o seu verdadeiro mundo de origem. E por isso, tudo isto foi preciso e necessário para mostrar a meta final, o mundo de nossa verdadeira origem, o mundo racional. 44. Qual é a aura do pensamento? A aura elétrica e magnética. 45. O que me diz a respeito dos corpos de luzes que aparecem no espaço? Isso são habitantes do mundo racional, anunciando a fase existente na natureza, a fase racional, que aparecem de todos os tamanhos, de todas as formas e de todos os jeitos, de todas as maneiras, se transformando várias vezes e de várias cores, inclusive até como discos voadores, para chamar a atenção da humanidade. E como discos voadores, identificando a existência de um outro mundo, que é o nosso verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Que, para saber quem são eles e entrar em contato com eles, é conhecer a cultura deles, a cultura racional, que esta fase da natureza entrou em 1935. 46. Quem foi Cristo? O que é que o Senhor me diz de Cristo e como a cultura racional vê Cristo? Cristo foi um filósofo do seu tempo, igual a uma infinidade de filósofos que existiram no nosso mundo, como Buda, como Alá, como Maomé, como Jeová e outros tantos. Cada um criou a sua filosofia, diferente umas das outras. Serviu para a época que foi criada. Na época em que todos eram guiados pelo temor. Nessa época o povo não tinha instrução. 47. Quem é o aparelho do racional superior? É o Senhor Manuel Jacinto Coelho, que nasceu com esse dom da natureza, para se ligar ao mundo racional e daí recebendo essas mensagens do nosso verdadeiro mundo de origem, por estar ligado ao racional superior, um ser superior do mundo racional, que é o antimundo, o mundo antes desse, que deu consequência a esse. 48. Onde nasceu a cultura racional? Nasceu no antigo Distrito Federal, em 1935, no Meier, na rua Lopes da Cruz N89, em um centro espírita que chamava C. Tenda Espírita Francisco de Assis, que o presidente dessa entidade é um aparelho do racional superior. 49. E o objetivo da cultura racional? É ligar toda a humanidade ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, pelo desenvolvimento do raciocínio, que é de origem verdadeira racional. Dessa forma, raciocínio, racional, racional, raciocínio. E de lá receber toda a orientação necessária para o seu equilíbrio e bom comportamento na vida da matéria e depois de ligado ao mundo racional, volta para lá, por ser o seu verdadeiro mundo de origem, dessa forma não nascendo mais aqui nesse mundo de matéria. Esse é que é o objetivo da cultura racional, a volta de todos ao seu mundo de origem. 50. O porquê do sofrimento da humanidade. Uma das causas é pura vontade ser livre e não ter limites, por o ser humano ser cheio de vontades. E a vontade é que estraga o pensamento. E o pensamento é a causa de todo sofrimento e o sofrimento é a lapidação do corpo. E a lapidação do corpo é o sofrimento da vida. 51. Existe vida após a morte? Sim, porque tudo se transforma em corpos de vida em classes inferiores. 52. Quem fez esse mundo assim? O mundo é consequência de seus próprios habitantes, e por isso é uma deformação racional em transformações de classes inferiores. 53. Quais são as causas das divergências dos idiomas do universo? Deixaram o verdadeiro alfabeto real e natural da natureza e da vida de todos, o alfabeto astrológico, que existe nas palmas das mãos, por criarem um novo alfabeto para dar expansão às suas vontades, que é o alfabeto artificial. Um alfabeto sem limites, porque o alfabeto astrológico não satisfazia a vontade, por ter limite. 54. A cultura racional, como encara as religiões? A vontade é livre e cada qual segue a religião que deseja. Ninguém tem o direito de criticar a outra. E a cultura racional é em favor de todas as religiões, porque a cultura racional é a continuação de todas elas. 55. Porque a cultura racional é a continuação de todas as religiões? É um conhecimento que transcende o saber humano, definindo a sua posição aqui na Terra. De onde vieram e para onde vão? A cultura racional não é contra ninguém. É em favor de todos e de tudo. 56. O que é diplomacia racional? Precisamos saber como nos dirigir ao povo, diplomaticamente, com palavras que agradem para despertar e existir o interesse de quem não conhece cultura racional. Temos que ser verdadeiros diplomatas racionais para condizer com a pureza que nós apresentamos, que é um conhecimento de paz, amor e fraternidade universal. Fraternidade é uma coisa muito bela. É preciso fazer uma grande revisão nos termos chocantes, que chocam as pessoas que não conhecem cultura racional. Temos que usar palavras que somente agradem ou não desagradem. Não podemos usar palavras que chocam e afugentam. Os representantes da cultura racional devam ser verdadeiros diplomatas para condizer com o nome. Racional é pureza e perfeição. A nossa interpretação, que conhecemos, é uma coisa, a interpretação de quem não conhece é outra coisa. Leva para outro campo malicioso, ofensivo e agressivo. Vamos agora aprender a falar de cultura racional para quem não conhece. Esclarecer sobre cultura racional ou fazer uma conferência é uma missão diplomática do mais alto nível de cultura e não se pode depreciar com palavras inadequadas à diplomacia racional. 57. Existe alguma obrigatoriedade na cultura racional? Não existe, porque quem é que não quer o bem de si mesmo? Quem é que quer voltar mais aqui, neste mundo, sabendo que não é daqui? Quem é que não quer se salvar? Quem é que não quer voltar para a vida eterna, que é o seu verdadeiro mundo de origem, sabendo como voltar para o mundo racional? Quem é que não quer imunizar? Se conhecendo o que é imunização racional, alcançando o ponto máximo da vida universal, a vida racional, quem é que não quer estar imune às influências negativas das energias elétrica e magnética, depois de conhecer o que é energia racional? Então o desejo é ler para se valer, se defender, se salvar, ficando interessado na sua própria recuperação, por ter a felicidade de conhecer o que é cultura racional e imunização racional. 58. Neste momento, muitas pessoas vivem em aflição e agonia. Poderia dizer algo em mensagem para estas pessoas que vivem uma dor? Sim. Primeiramente, mentalizem o racional superior. Peçam a ele forças para superar o momento da dor e depois, leiam e releiam os livros Universo em Desencanto, para se ligarem ainda em vida à eternidade, terminando assim todas as aflições e agonias. O que importa, é pedirem a quem, com consciência, pode amenizar a dor e lhe salvar dessa aflição e agonia desesperadoras. Só existe um ser capaz de resolver essa situação, que é o racional superior, porque o racional superior é o verdadeiro Deus. Deus é um ser racional, do nosso verdadeiro mundo de origem, porque nós somos de origem racional e o verdadeiro Deus é um ser de nossa origem, ou seja, o racional superior. Pois só o verdadeiro Deus é que pode resolver qualquer situação a contento. O racional superior quer dizer um raciocínio superior a todos os raciocínios. O Supremo Deus verdadeiro. Eu lhe pergunto, pedir a quem? Ao verdadeiro Deus, do mundo de nossa origem, racional. 59. Quem idealizou, gerou e formou toda essa arquitetura, misteriosa e enigmática? Foram os seres que se deformaram em classes inferiores, por tudo vir se transformando, até se deformar como está. E continua a deformação e transformação de corpos de vida em classes inferiores. Foi a energia transformada em vírus, para a formação de corpos de vida, todos diferentes, por serem deformados. 60. Quem fez a forma do chão? Foi formulada pela própria natureza deformada, como tudo é feito pela energia que se transformou em seres. A energia é um corpo de força geradora, criadora e que se desenvolve em crescimento, pelo seu estado natural de força em transformações. Tudo se formou por si mesmo. 61. Uma pessoa mal informada me perguntou se este livro admitia a existência de Deus. Claro, tanto assim, que este livro nos dá uma infinidade de provas e comprovações, com perfeita lógica e base, que é do verdadeiro Deus. Sim, que o racional superior é um raciocínio superior a todos os raciocínios e esta supremacia quer dizer, logicamente, Deus verdadeiro. Como a lógica nos confirma na alta matemática da vida, que se nós somos de origem racional, é porque o verdadeiro Deus é racional, um ser supremo de nossa origem de racional. A nossa existência é a prova da existência de Deus. Se Deus não existisse, nós não existiríamos. E nós, leitores dos livros Universo em Desencanto, vamos muito além do crer em Deus. Somos convictos da existência divina, que é racional e quer dizer pureza, perfeição, bondade infinita, amor de um doce paraíso, fonte bendita e fecunda. Tudo isso é Deus. 62. Quem é Deus e como se define na cultura racional ou como é definido este ser? Deus é o poder dos poderes. Na origem está a força do poder que constitui a vida. E assim sendo, a força do equilíbrio da vida está na sua verdadeira origem de racional. Então, racional tudo é, porque racional é a origem existente. Existindo a origem, emana. Se o poder da origem para a solução daquilo que pertence à origem. O que pertence à origem é racional. Então, para que a pessoa encontre o equilíbrio e a razão de ser, é conhecer a sua verdadeira origem de racional. Assim, vai encontrar ou se ligar à força que lhe fez, que é de sua verdadeira origem racional. Então, procure conhecer o porquê és um animal racional, para saberes o que é racional e saberes o que é animal. A força mais poderosa do universo é a força da sua verdadeira origem, a força racional. Se teve força para lhe fazer assim, de lhe gerar assim, também tem força para resolver o seu equilíbrio na vida da matéria, desde que se ligue à sua origem, o mundo racional. 63. Porque o ser humano nunca descobriu o seu mundo de origem? Porque não conhecia a cultura racional? Porque estava trancado a sete chaves, pelas influências elétricas e magnéticas e o magnetismo nos desenvolveu de uma tal maneira, por sermos produto da matéria. Antes, o ser humano só tinha conhecimento de duas energias, elétrica e magnética. Estas energias possibilitaram o desenvolvimento do pensamento e da imaginação. Assim feito, o ser humano sempre se manteve livre pensador, pois orientado pelo pensamento e pela imaginação, nem sempre acertava, por desconhecer a primeira energia, que é a energia racional, da sua origem, do seu mundo de origem, do seu verdadeiro natural. A mente é variante, porque o ser humano sempre desconheceu o mundo de sua origem e assim sendo, no campo variante em que vive, somente desenvolveu a célula da sua categoria, no cérebro, ou melhor dizendo, apenas desenvolveu a parte elétrica e a parte magnética, razão. Porque o ser humano nunca descobriu o mundo de sua verdadeira origem, permanecendo paralisada, no cérebro, a parte ou célula racional. Entretanto, hoje, por intermédio dos esclarecimentos fornecidos pelo conhecimento de cultura racional, pelas mensagens do racional superior, nos livros Universo em Desencanto, o ser humano vai desenvolver a célula racional, ligando. Se, ainda em vida, a eternidade, aos habitantes do mundo racional, nossos irmãos, de um mundo superior ao nosso e por isso são puros, limpos e perfeitos, e deles recebendo todas as orientações precisas para o nosso equilíbrio na vida da matéria. Orientação esta, racional, do nosso verdadeiro mundo de origem, que nos está esperando quando da matéria sairmos. De lá saímos e para lá voltaremos algum dia. 64. Onde se encontra o caminho certo, o rumo certo da origem da humanidade? A solução real da vida de todos e de tudo está no conhecimento racional. A razão certa de tudo, a razão consciente, racional. Racional é o fator principal da vida e por isso, racional é a origem da vida. Irracional sendo a origem da vida, como é, toda a solução só pode ser encontrada no que é racional. Se racional é a origem da vida, então, a força das soluções da vida está na origem da vida, por a vida ser de origem racional. 65. Por que tudo se transforma? Porque não somos daqui e sim do mundo racional. Tudo tinha que vir se transformando até a humanidade conhecer a sua verdadeira origem e saber como voltar ao seu mundo de origem. 66. Por que que o Sol é o gerador, criador e destruidor? Por ser o primeiro corpo de vida a ser feito, que se formou das virtudes que os primeiros seres, em deformação, foram perdendo. Daí deu origem a toda essa deformação existente, ficou sendo o astro. Rei, primeiro e único da deformação. 67. Antes de ser Sol, o que era? Eram habitantes do mundo racional que entraram pelo pedaço que não estava pronto para entrar em progresso e vieram perdendo as suas virtudes, até se extinguirem em cima da planície e da resina. Essas virtudes se transformando em outras vidas, que se reunindo, se transformaram em um corpo de luz e esse corpo de luz, se transformando com o tempo em uma energia de fogo, que por nós foi denominado Sol. 68. Como foi feito o vírus cósmico? Das virtudes perdidas pelos habitantes do mundo racional que vinham progredindo por conta própria e essas virtudes, se transformando em corpos de vida de massa cósmica, por serem seres de energia cósmica, que se transformou em corpos de vida diferentes. Os vírus eram completamente diferentes, por serem de energia mais pura. Os primitivos vírus da deformação dos órgãos, com a evolução da deformação, eles vieram se degenerando, tomando forma adequada à eternidade que vinham passando. 69. Como é essa energia fecundadora do cosmo? São energias que se transformam em seres superiores à parte que se deformou. Porque tudo é energia transformada em seres. Por exemplo, o sêmen é uma energia transformada em líquido e esse líquido se transforma em um corpo de uma máquina humana. E tudo é assim, porque tudo é energia transformada em seres de vida, de uma infinidade de classes superiores, os seres de vida cósmica e mediadores, os seres da deformação inferiores. A energia transformada em matéria e em corpos de vida de uma infinidade de classes de matéria. 70. De que composição foi feita essa massa cósmica? De energia transformada em massa cósmica ou em matéria? Porque tudo é energia transformada em corpos de vida diferentes. Depois que tiverem o raciocínio desenvolvido, terão a vidência racional e com a vidência racional vão ver o que é energia e sentir como ela está aqui na matéria visível e patente. A transformação de energia transformada em líquido, gerar um corpo de massa de matéria elétrica e magnética. 71. O que é a matéria? Em primeiro lugar, é a energia transformada em seres e por isso gera, desenvolve, cresce, reflorece e desaparece, se transformando em outras vidas. Por mundo ser uma deformação, é que tudo se transforma. Em segundo lugar, a matéria é um corpo de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói e no se destruir, se transforma em outras vidas diferentes em classes inferiores. 72. Por que esse conhecimento não veio há mais tempo? Porque tudo é determinado pelas mudanças de fases da natureza. Porque em cada fase tem um comportamento de vida e nas fases anteriores, foram fases de preparação da humanidade para que quando chegasse a fase racional, todos estivessem preparados e prontos culturalmente para aceitar, entender e compreender e dessa forma, tudo no seu tempo, na sua época e na sua fase. Porque cada fase tem um comportamento de vida. O comportamento da fase de animal racional era um comportamento religioso, em que somente a religião é que podia salvar todos. Com o tempo, surgindo os incrédulos, os descrentes e os materialistas, os ateus, vindo então, o enfraquecimento de tudo que existia, então aí entrando a fase racional por todos estarem preparados pelo desenvolvimento, para entender e compreender, por todos viverem à procura do encontro consigo mesmo, que é o encontro com o mundo de sua verdadeira origem, o mundo racional. 73. O que é o corpo humano? Um corpo de energia transformado em um ser. E por ser um corpo de energia, tem força locomotora de movimentos e pensamentos infinitos, extraordinários, sendo um corpo gerador de corpos de energia. 74. O que é a natureza? Energia deformada e degenerada, transformada em seres. É energia transformada em terra, água, animais e vegetais. E por ser energia transformada em tudo que existe nesse universo e fora dele, por tudo ser energia transformada em todos esses seres, por tudo ser energia, é que tudo gera. Energia é força de geração, criação, desenvolvimento e crescimento. 75. Como e por quem foram criadas as indumentárias ou vestes? Pelos selvagens, que começaram de brincadeira, a fazer roupas de peles de bichos, de penas bonitas e de peles bonitas. E essas brincadeiras com o decorrer dos anos, sempre em apurações, com o decorrer dos anos, se tornou realidade. Tudo começou como brincadeira. Com o decorrer do tempo se tornou realidade, porque começou a surgir o comércio e começaram a surgir os valores. Então, uma roupa de pele de bicho tal, custava tanto. Uma roupa de pena de bicho tal, custava tanto. Começaram a surgir os valores, o comércio e a coisa pegou, porque cada um queria fazer a mais bonita, de peles de bichos mais bonitos, para ter mais valor e vender bem vendida. E assim foi o começo, o interesse comercial daquele tempo. Os mais inteligentes preparavam as mais bonitas e mais caras. Daí, com o tempo, surgindo as roupas de fibra, depois as roupas de palha, depois as roupas de lã e depois de algodão, de seda e assim apurando sempre e lapidando sempre e progredindo sempre, chegou a esse ponto, chegou ao princípio desse ponto em questão. E assim foi que nasceram as fantasias, as indumentárias. Brincadeiras de selvagens. Depois, roupas de aço, armaduras de aço, armaduras de ferro era um povo gigante, de muita força sempre apurando e sempre lapidando, chegaram ao princípio das fantasias que aí estão. 76. Como é feita a ligação com o mundo racional? Existe no cérebro humano uma parte que estava paralisada por estarmos ligados à energia deformada elétrica e magnética. com o desenvolvimento do raciocínio pela leitura assídua do conhecimento racional, esse campo que estava paralisado, vai sendo tomado pela energia natural, racional, até que o campo esteja totalmente tomado pela energia racional, quando então o raciocínio está todo desenvolvido e é feita então a ligação com o mundo racional. 77. Como abreviar a ligação de todos ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional? Com a elucidação do raciocínio. A lucidez racional. O progresso do desenvolvimento do raciocínio. Soltar o embrião magnético a que o raciocínio estava preso, tolhido de funcionar, por não ter chegado ainda a sua época, o seu tempo, a sua fase. Para despregar o embrião do magnético é preciso a persistência na leitura, porque o raciocínio está embrionado pelo magnético e é preciso a persistência para ir diluindo ele do magnético e ele começar a se desenvolver justo e certo. Então, com a constância na energia racional, mediante a ilustração cultural para desenvolver o raciocínio, com pouco tempo há solução satisfatória. Assim deva ser para abreviar a ligação de todos ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. 78. O que é a residência dos habitantes do mundo racional? A residência é um marco simbólico da fase racional. É um simbolismo que representa os habitantes do mundo racional na Terra. Representa o mundo racional, anunciando a fase racional. É o ponto referencial da fase, uma prova da fase racional, porque a residência é para despertar a atenção da humanidade da fase da natureza. É a título representativo. E assim é para verem que tudo tem uma razão necessária de ser, para desenvolver a mentalidade precisa e o seu ponto de supremacia, para despertar a atenção, é simplesmente um marco da fase racional para que tenha um referencial da fase. Não é que os habitantes do mundo racional vão morar ali, não. Porque os habitantes do mundo racional estão em todo lugar, estão em todos os cantos do mundo, em todos os lares, em todos os cantinhos, porque racional tanto está ali na residência como em todo lugar. 79. Como todos podem alcançar esse estado de equilíbrio de tudo? Com a evolução e com o tempo, tudo se encontrará porque tudo evolui, tudo progride, tudo passa. Tudo evoluindo e quanto mais amadurecimento, mais se aperfeiçoando em tudo. Porque evolução é lapidação. Quanto mais lapidados, mais amadurecidos. Quanto mais amadurecidos, mais equilibrados, mais aperfeiçoados pela evolução e progresso de tudo, vindo então a certificação de tudo, pelo bom senso adquirido pelo amadurecimento. O amadurecimento traz o bom senso. E a evolução do bom senso traz a perfeição no sentido do equilíbrio de tudo. 80. Qual é a causa da violência? O enfraquecimento do pensamento, porque a fase do pensamento terminou em 1935 por ter entrado na natureza a sua mudança natural de evolução, a fase racional. A natureza passou de animal racional para racional. Sendo agora o estado natural da natureza. Assim como tudo tem suas mudanças na vida, a natureza também com suas mudanças naturais de sua evolução, por tudo ser uma energia deformada. É a causa das mudanças e das transformações. E por isso estamos em plena fase racional em que todos deixaram de ser, na fase anterior, animais de origem racional, passando para aparelho racional. 81. O que é o estado natural? Para chegar ao verdadeiro estado natural, é preciso conhecer as duas naturezas que são: a natureza deformada, desse mundo em que vivem, de matéria e a verdadeira natureza do estado legítimo de ser racional. Esse é o estado natural, do corpo de energia racional, pura, limpa e perfeita e a natureza deformada, o corpo de matéria, de vida provisória e passageira. 82. O porquê dessa onda de suicídio em todo mundo e um grande número, cada vez maior de viciados em tóxicos? Um viver sem lógica e sem objetivo é um viver vazio de tudo, por não saberem o porquê vivem. Isso desespera e desanima todos, porque não existe um objetivo, uma razão de viver. Por não haver estímulo para viver, porque viver com esse vazio é horrível viver. Viver de sonhos, de fantasias e de ilusões, isso é um viver sem lógica. Esses que não têm esse temperamento de viver assim, desanimam